pensar num coração que era raso. Eu sei que o sentimento era a longo prazo, não foi o caso. Emocionei, confesso, me apeguei daquele amor gostoso que um dia a gente fez. Mal sabia que aquela seria a última vez. Caí no golpe do iludido apaixonado. Tô enxugando o meu amor derramado. Você foi a culpada que aconteceu. Não fui eu quem perdi, você quem me perdeu. Caí no golpe do iludido apaixonado. Tô enxugando o meu amor derramado. Você foi a culpada do que aconteceu. Não fui eu quem perdi, você quem me perdeu. E pra cantar comigo, chega mais gente, Julião! Aô, Rafa Damasceno! Mesmo sabendo que é golpe, precisa ligar o cai de novo, meu parceiro. E o golpe tá aí, né? Cai quem quer, Rafa. Emocionei, confesso, me apeguei naquele amor gostoso que um dia a gente fez. Mal sabia que aquela seria a última vez. Caí no golpe do iludido apaixonado. Tô enxugando o meu amor derramado. Você foi a culpada do que aconteceu. Não fui eu que perdi, você que me perdeu. Caí no golpe do iludido apaixonado. Tô enxugando o meu amor derramado. Você foi a culpada do que aconteceu. Não fui eu que perdi, você que me perdeu. Caí no golpe do iludido apaixonado. Não fui eu quem perdi, você quem me perdeu. Caí no golpe do iludido apaixonado. Tô enxugando o meu amor derramado. Você foi a culpada do que aconteceu. Não fui eu que perdi, você que me perdeu. Você que me Programa Domingão Musical. Apresentação, Elton Lucas Sampaio. Todos os domingos, conquistando o Brasil. Um programa diferente que sempre leva até você o melhor da música. E claro, a sua participação. Vai, safadão! Cheiro de saudade. Eu falei que tu ia voltar arrependida com essa tua cara lisa. Eu vou te socorrer, eu vou fazer tu chegar lá. É pra tu aprender. Socorrer, eu vou fazer tu chegar lá. programa Domingão Musical. No comando tem ele, Elton Lucas, o locutor da galera. Todos os domingos conquistando o Brasil. Eu sou Cláudia Leite e eu também tô ligadaça com meu parceiro Elton Lucas Sampaio no Domingão Musical. Domingão Musical. Pode falar, a tu ligou. Não entendi você me chamando de amor. Me diz aí o que aconteceu. Você rodou, rodou e já se arrependeu. Agora vem brotando assim do nada. Toma esse tchauzinho na sua cara. Eu vou fazer uma dancinha que vai estourar agora. Fazer uma dancinha pra contar a nossa história. Eu dou tchau e você chora. Eu dou tchau e você chora. Fazer uma dancinha pra contar a nossa história. Eu dou tchau e você chora. Eu dou tchau e você chora. Eu dou tchau e você chora. Agora vem brotando assim do nada. Toma esse tchauzinho na sua cara. Eu vou fazer uma dancinha que vai estourar agora. Fazer uma dancinha pra contar a nossa história. Eu dou tchau e você chora. Eu dou tchau e você chora. Você está ouvindo o programa Domingão Musical. Divine Praga, inconfundível. Saí de casa muito irritado. Eu bati com força a porta do meu carro. Fiz besteira sem eu perceber. Na rua da saudade, esquina com a sorte, você eu deixei. Amor, jurei até a morte. Na hora da raiva eu te cancelei. Por um minuto eu até achei. Dessa vez tá tudo terminado. Mas essa é a milésima vez que eu errei, tava equivocado. Olha que raiva que eu tô. Olha eu voltando atrás, te chamando de amor. Olha que raiva que eu tô. Era pra te xingar, mas alguém se beijou. Olha que raiva que eu tô. Olha eu voltando atrás, te chamando de amor. Olha que raiva que eu tô. Era pra te xingar, mas a gente se beijou. A raiva acabou. Esquina com a sorte, você eu deixei. Amor, jurei até a morte. Na hora da raiva eu te cancelei. Por um minuto eu até achei. Dessa vez tá tudo terminado. Mas essa é a milésima vez que eu errei, tava equivocado. Olha que raiva que eu tô. Olha eu voltando atrás, te chamando de amor. Olha que raiva que eu tô. Era pra te xingar, mas alguém se beijou. Olha que raiva que eu tô. Olha eu voltando atrás, te chamando de amor. Olha que raiva que eu tô.

nosso site www.araripinafm.com.br. Você acompanha nossa programação ao vivo. Vai ficar bem informado com notícias da hora. E ainda baixa o nosso aplicativo totalmente gratuito e permite ouvir em qualquer parte do país. www.araripinafm.com.br. Porque aqui, quem manda é você, ouvinte. Sete vírgula nove, muito mais alegria, muito mais emoção. O Brasil inteiro ligado. Estamos de volta. Mais uma hora, viu, bebê? Domingão musical, tem muita música. Alegria e diversão. O programa de sucesso sempre. Você é o nosso maior presente. Tá todo mundo conectado. Vem embora, Brasil. Vem, pra cima. Vem comemorar. Cheguei, bebê. Mais uma hora juntinhos, viu? Sua canção que faz lembrar a sua paixão. Bora recordar o passado. Aqui você tem mais calor e animação, simbora! Domingão Musical! DDD 88 993166333, repetindo! DDD 88 993166333, é o WhatsApp mais bombado do Brasil! É o WhatsApp que os meus ouvintes participam e se interligam aqui na maior audiência dos domingos do Rádio Brasileiro! Brasil! Bora sim, Lequito! Tudo bom? Tudo bom? Sou a Musa de Araújo, da cidade de Oliveira dos Brejinhos, no interior, na Rocha. Vazante, sim. Não gosto de cidade, gosto da Rocha. É, essa música de Caiabel, Mãe Amorosa. Quero oferecer para minha mãe, que é Rosa. Sim. Está no mês de maio, né? Dia das mães. Dia das mães hoje, né, Lê? E quero falar para ela que eu amo muito ela. Muito bem, olha que bacana, Laqueta. Um abraço, minha amadinha. Oliveira dos Brejinhos, na Bahia. Rádio Cristal FM, sempre com o Domingão. Alô, Vanuzinho, um abraço. Hoje, a nossa Iaga Raiz. Isso não, vou mandar alô só pra minha mãe hoje. Hoje ela foi, ó, precisa, né? Foi bem no ponto. Muito bem, minha santa. Um abraço, obrigado pelo carinho. Alto Luca, meu nome é Maria, conhecida por Dançarina. Sim. Moro na cidade de Porto Mães e escuto você pela Rádio Salina de... De Macau. Macau. Sim. FM 95. Meu Duduzinho lá, gente, sempre com a gente. Feliz Dia das Mães pra você, minha pra amiga. Pra mim? E a todos. Oxi. Em nome de Deus, em nome da luz, em nome do Senhor. Amém, minha santa, mas pra mim? Oxi. Tá pela cara pra mim? Oxi. Ah, não, é que agora bugou minha cabeça agora. Agora deu uma... Não, deu aquela tela azul agora aqui. Pra mim, Madinha. Oxê. Agora, apoio deu bom agora? Aí deu bonzinho? Não, mas é, pô. Se ela tivesse oferecido o Feliz Dia da Mãe pra minha mãe, eu ainda entendi. Agora, pra mim? Rapaz, ia pensar, senhor. Rapaz, a cada um nesse programa, viu? Rapaz, isso aí depois vira meme na internet. A negada grava isso aqui e vira meme aí, né? Enfim, bora se embora, bora ouvir o povo. Um abraço, galera da rádio. Gostaria de participar do programa. Desejar um feliz Dia das Mães pra todas as mães. Sim. Fala aqui da cidade de Jair Santana, Bahia. Ouço pela Guadalupe. Guadalupe FM. Meu Ronaldo. Pronto. Um abraço, Padinho. Valeu, Padinho. Ronaldo Oliveira, sempre com o Domingão. Bora simbora, meu povo. Aí de Riacho Santana, Bahia. A nossa Guadalupe FM, a 102 FM, sempre com a gente. Sou eu, com esse cabelo. Falo aqui de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Bahia. Escuta a rádio através da Rádio Cultura 104.9 de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Pronto, Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, sempre com Domingão. Meu povo aí pela nossa Rádio Cultura. Um abraço, meu povão. Pode só mais uns dois aí, né? Mais uns dois aí, vá. Só mais uns dois. Ô, Elton Lucas, quero aqui parabenizar todas as mamães. Sim. São mamães guerreiras, lutadoras. É verdade. Que criam seus filhos, que é igual uma onça. Eita, é verdade. Essas são as mães do Brasil. Mamães de coração, mamães que merecem tudo de melhor. Então, quero desejar a todas elas um feliz Dia das Mães. Pronto. Um beijo para todas. E também para minha mãe também, né? Que é para ela tudo de melhor. Um beijo aí, Elton Lucas. Valeu, com minha Deus, senhora. Meu amigo. Pronto, fica com Deus, Madinha. Ela só não mandou o nome, né? Mandou só o áudio solto aqui, mas tá bom. A mensagem aqui vale, a mensagem aqui vale. Só faltou o nome e a cidade, né, Madinha? Aí, né? Ah, enfim, bora sim, bora. Dá tempo pra botar mais um? Bora com sucesso, né? Pronto, bora com sucesso, jazinho, meu povo fala mais. Bora sim, bora, meu Brasil. Música. Tem. Tem também. E a sua participação. O maior dos domingos tá no ar no seu radinho. Domingão. Musical. Chegando sucesso, bebê. Então, ó. Ela não tem culpa, não. Mas quando passa os comprometidos, leva cada bênção. Ela não tem culpa, não. Mas tem capô que carrega ela pro banho na imaginação. É isso aí. A marca é o cabelão preto, a foto no espelho. E ela posta sempre antes de ir pra rua. Duvido um que não dá zoom nessa cintura. Aô, morena, quando cê passa o vestidinho, mexe. Mexe comigo, mexe valendo. Mexe com meu sentimento. Morena, quando cê passa o vestidinho, mexe. Mexe comigo, mexe valendo. Mexe com meu sentimento. Balança eu, balança nós, balança os relacionamentos. Balança eu, balança nós, balança os relacionamentos. Eita, Cleitinho. Ela é mais desejada que sexta-feira, meu irmão. Chico. A Marta é o cabelão preto, a foto no espelho. Que ela posta sempre antes de ir pra rua. Duvido um que não dá zoom nessa cintura. Aô, morena, quando cê passa o vestidinho, mexe. Mexe comigo, mexe valendo. Mexe com meu sentimento. Morena, quando cê passa o vestidinho, mexe. Mexe comigo, mexe valendo. Mexe com meu sentimento. Balança e balança na balança os relacionamentos. Balança e balança nós, balança os relacionamentos. Ai, menino, que jeito não. Quando cê passa o vestidinho, mexe. Mexe comigo, mexe valendo. Mexe com meu sentimento. Balança e balança nós, balança os relacionamentos. Balança e balança nós, balança os relacionamentos. Essa está estourada em todo o país e você ouviu primeiro aqui no Domingão Musical. Apresentação Elton Lucas. Faltou tempo pra dizer. sempre ele. É o Tom Lucas. Você inventa que vai jogar bola, vai pra academia ou qualquer compromisso. Mas na verdade você sai com outras e essa menina não merece isso. Já que você tem amantes e não quer ser amante dela, me responda, por que não termina com ela? Será que a sua namorada tá solteira? Já tem caboclo só de zóio nela. Eu não sou talarico e chavequeiro, só top 1 na lista de espera. Será que a sua namorada tá solteira? Já tem caboclo só de zóio nela. Eu não sou talarico e chavequeiro, só top 1 na lista de espera. Vai jogar bola ou vai pra academia ou qualquer compromisso. Mas na verdade você sai com outras e essa menina não merece isso. Já que você tem amantes e não quer ser amante dela, me responda, por que não termina com ela? Será que a sua namorada tá solteira? Já tem caboclo só de zóio nela. Seguindo para todo o Brasil aqui no nosso Domingão Musical. Eu Lucas. Vem junto comigo, Brasil. No Domingão Musical. A gente vai seguindo aqui juntinhos na maior audiência dos domingos do rádio brasileiro. Brasil. E vem-se embora, vem meu povão, participa do Domingão. Olá, eu tô Lucas, sou eu, Célio Paiva, aqui da Bandeira Branca, Massa Peixe, estou lhe ouvindo através da 95.3 Coqueiros FM Sobral. Coqueiros FM Sobral. E a música que eu gostaria de ouvir é uma aí com Zé Vaqueiro. Valeu, padinho. Eita, menino, o negócio é sério. Nossa, Coqueiros FM 95,3. É Sobral e toda a região. Todo mundo só aqui no Domingão. Alô, Cleiton Carneiro, meu padinho, tamo junto. Agora, Lequito, deixa eu pedir licença aqui às emissoras pra falar um assunto mais sério, né? Gente, não tinha como a gente fazer esse programa, né? E ficar como se nada estivesse acontecendo. Mesmo hoje sendo um domingo de festa, não, domingo é dia das mães, eu acho que é justo e é necessário que a gente também fale um pouco sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Porque hoje também, nessa data, nesse domingo, muitas mães, infelizmente, não estão com as suas famílias. Muitas mães, infelizmente, estão perdendo seus filhos. Muitos filhos estão sem as suas mães. Então é muito importante que o Brasil se una e que o Brasil, mais do que nunca, faça orações nesse momento, que o Brasil inteiro esteja unido, né, para poder conseguir reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. Então, mais do que nunca, a gente aqui, tanto eu como toda a minha equipe, a gente se solidariza com as famílias do Rio Grande do Sul. Nós temos emissoras parceiras do Rio Grande do Sul. Agradecer às emissoras que, mesmo com essa catástrofe que está acontecendo, estão colocando o nosso programa no ar, estão levando aos nossos ouvintes informação, alegria também. A gente está tentando ao máximo levar alegria para as pessoas, e que é muito difícil, minha gente, é muito complicado, né? A situação que o Rio Grande do Sul vive é muito difícil, não é fácil, não é simples. Então, nesse momento, mais do que nunca, eu peço a você, de todo o Brasil, que ajude, que faça a sua parte. No nosso Instagram, no @domingãomusical, e também no meu Instagram, @Elton Lucas Oficial, a gente posta todos os dias praticamente, e hoje mais do que nunca, tá lá postado também o link da vaquinha, onde você pode entrar, fazer a sua doação. Vamos pensar nos filhos que estão sem suas mães nesse momento, vamos pensar nas mães que estão sem seus filhos, mas mais do que nunca, vamos pensar nas vidas dos nossos irmãos, porque todo mundo é irmão, brasileiro é irmão. Não importa características, opiniões, não importa. O mais importante é que são vidas perdidas, vidas de pessoas que precisam da nossa ajuda agora. Então, você que pode, faça a sua doação, tá bom? Esse é o meu recado. Sabe por que eu faço isso? Porque o Domingão, ele tem um papel social também. Então, eu tô fazendo aqui um serviço de utilidade pública e o que eu acho necessário também para justamente incentivar a doação das pessoas e incentivar que as pessoas ajudem ao próximo. Eu acho isso muito importante, eu acho que isso precisa na sociedade e é isso que eu vou fazer. E eu tenho certeza que nenhuma emissora vai achar ruim eu estar fazendo esse tipo de coisa, que nenhuma emissora vai reclamar por eu fazer esse tipo de coisa, muito pelo contrário, eu tenho certeza que as emissoras vão se solidarizar, eu tenho certeza que as emissoras vão mais do que nunca divulgar também na programação aí, é ajudar ao próximo. Então, vamos seguir no nosso Domingão Especial aí, de Dia das Mães, né? A intenção não é levar tristeza nesse momento, mas é levar uma reflexão das pessoas, né? Para que a gente ajude a população do Rio Grande do Sul, tá bom? Recado tá dado, bora sim, bora com mais música, né, Kito? Agora! Música, prêmios e a sua participação. A gente vai seguindo pra todo o Brasil. Domingão Musical. Vamos juntos! Essa canção que eu acabo de fazer é para celebrar a divindade do teu ser, que tira da tua boca pra nos dar o que comer, e é capaz de enfrentar o mundo e vencer. Mãe, que sorte a minha ter você. Então vamos brindar a divindade do teu ser. Mãe, muito obrigado por correr sempre do meu lado, me ensinando a viver. Transforma um abraço no mais poderoso escudo e nos conduz pra vida, preparando-nos pro mundo. Nem sempre com um sorriso, mas é assim que tem que ser. Afinal, nem tudo é fácil e nós temos que aprender. Mãe, que sorte a minha ter você. Então vamos brindar a divindade do teu ser. Mãe, muito obrigado por correr sempre do meu lado, me ensinando a viver. Pega água pra mim que eu parei por aqui, não quero mais beber. Não vou embora à tarde que o grau e a saudade não pode bater. Dessa vez vou me policiar, o copo não vai me influenciar. Se eu tô sobre, ele sobra, eu não volto, não tem volta. Mas com álcool em excesso eu me entrego, outra história. Tenho arapuca amada em cima da cama esperando eu. O meu limite é 5 latas, eu já tô na 4ª. Se eu passar, fudeu, coração ainda é seu. E o corpo quer voltar a ser

De volta com o melhor um induzindo, meu Brasil. Esse é o nosso Domingão Musical, né? Uma das melhores pra você em todo o país. São mais de 200 emissoras conectadas com a gente nesse momento, levando as melhores até você. Aí, aí, no seu radinho, né, gata? Aquele com força. É o programa mais popular dos domingos do rádio brasileiro. É a maior audiência dos domingos do rádio brasileiro. E a gente só deve isso a você. A você, ouvinte, que tá juntinho com a gente, conectado, interligado, levando sempre essa alegria, esse companheirismo, essa, sabe, essa coisa gostosa que é ter você. Porque, é claro, você sabe que o Domingão, quem faz não sou só eu, Lequinho e toda a nossa equipe. Você faz parte disso. E como faz parte, né? A gente sabe que a tua importância é muito grande. Então, você, ouvinte, é o nosso principal combustível de todo santo domingo. Muito obrigado de coração pelo carinho de sempre. A todo o país, independente de onde você esteja, se você está em Roraima acompanhando a gente através da Nauá, se você está no Rio Grande do Norte acompanhando através da 101 João Câmara, acompanhando também através da Super Farol AM de Touros, se você está no Ceará acompanhando através da Super Coqueiros FM, se você está também, de repente, lá em Pernambuco acompanhando pela Super AKU FM em Exu, enfim, no Brasil inteiro, você acompanha, manda sua mensagem, participa e vem fazendo esse nosso Domingão Musical juntinho com a gente. Porque aqui é diferente, eu gosto de ter você junto comigo, tá bom? E é por isso também que eu vou te lembrar de novo, vai seguindo a gente lá no Instagram, @Elton Lucas Oficial, que é pra você ficar comigo a semana inteira. E no domingo, você vem aqui e tem esse nosso encontro maravilhoso, né? Então vai lá, segue agora no Instagram, @Elton Lucas Oficial. Tô esperando você, hein, negada? Mas, menino, bora com sucesso, Lequinho, agora! A parte do seu domingo é aqui, no comando tem ele. Elton Lucas Sampaio, o locutor da galera. Jéssica Moraes. Prepare o seu passaporte, que a gente vai decolar. Meu bebezinho exclusivo merece jatinho particular. Desembarque nos estates, embarque em alto mar. Brisando no seu corpo, nele vou viajar. Já aluguei uma lancha só pra realizar seu feitiço. A gente vai fazer amor. Por quê?

você. Se acalme que você já entornou 2 litrão. Eu vou entornar mais 12, garçom, bota pra descer. Bota pra descer, bota pra chorar. Faz tempo que fogadinho eu vou procurar. Bota pra descer, bota pra machucar. João Gomes toca aquela da morena pra eu chorar. Bota pra descer, bota pra chorar. Faz tempo que fogadinho eu vou lhe procurar. Bota pra descer, bota pra machucar. João Gomes toca aquela da morena pra eu chorar. Bora em sonores, ô! E como é que eu lhe ajudo? Eu sei lá, só sei que eu quero beber. Então vamos se embebedar. Pede para o garçom descer, o que tu tá sentindo? É muita dor no coração. Veja o lado bom, amigo, vale por você. Se acalme que você já entornou 2 litrão. Eu vou entornar mais 12, garçom, bota pra descer. Bota pra descer, bota pra chorar. Faz tempo que fogadinho eu vou lhe procurar. Bota pra descer, bota pra machucar. João Gomes toca aquela da morena pra eu chorar. Bota pra descer, bota pra chorar. Faz tempo que fogadinho eu vou lhe procurar. Bota pra descer, bota pra machucar. Meu compadre, eu enche essa morena faz chorar. E vai segura na potência. Bora canetar. O Whindersson Nunes. E eu tô caindo fora. Olha, amados irmãos e irmãs, vamos agora para a transmissão da Santa Missa diretamente da paróquia Nossa Senhora das Dores aqui no Alto da Boa Vista. Thank you. Galileia, por que estás aí admirado, olhando para o céu? Esse Jesus virá de novo, como viste subir para o céu. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos comanda de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus. Peçamos perdão a Deus. cada um de nós, por você, meu irmão, minha irmã, que participa conosco através dos meios de comunicações da nossa paróquia e através da Rádio Araguaína FM. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, você que está trabalhando, você que está aí na sua casa, está doente, não pode aqui participar conosco, que Deus possa agraciar muitas bênçãos. Reze pelos dois estados, Maranhão e Rio Grande do Sul. Hoje, no Brasil inteiro, nós estamos rezando por aquelas famílias sofridas que passam por momentos difíceis, perdendo seus entes queridos, também por aqueles que perderam casa, tudo, para que Deus possa agraciar muitas bênçãos. Quero rezar também pela nossa saúde, por você, mamãe, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, teu esposo, teu companheiro, teus filhos, com muitas bênçãos de saúde e paz. Também pela saúde de Maria e Jesus, os santos e os santos. Também Maria Lucimar e Isidoro de Souza Dantas. Quero rezar também pelos aniversariantes do mês de João Pedro, que está aniversariando, rezo para você, Bartolomeu Silva Leite, Camila Maica Ribeiro Cruz, Maria Clara Vitor Silva, 10 anos, que Deus abençoe a sua criança. Também é pela saúde de Damiano dos Santos e Pedro, em ação de graça, as mães Bimba, da família Ferreira Gonçalves Souza, que Deus abençoe. E quero rezar por todas as mães que já partiram para o coração de Deus, para que sejam todas acolhidas amorosamente no coração do Pai. Olindrina Raimunda e Brito Silva, Juvenil Antônio de Sá, 1 ano e 7 meses, Austrália, 3 meses, Francisca Francinelli Marco Dias, Tereza Ramalho de Oliveira, Emanildo Ferreira com 6 dias na casa do Pai. Deus acolha no seu coração. E rezemos com todas as nossas intenções. Deus Todo-Poderoso, fazei-nos resultar de santa alegria e fervorosa ação de graça, para, na ascensão de Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto a vós. E tendo ele nos precedido como nossa cabeça, nos chama para a glória como membro do seu povo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, discutimos com muita atenção a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, foi a eles que Jesus se mostrou vivo. Depois da sua paixão, com numerosas provas, durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo,

acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua glória em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, sabedoria ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é seu corpo. A plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra